de jeito desleixado. Sua playlist vai de black metal clássico. Eu curto Alice, ela quer o filme hot. Eu giro a lua e ela coloniza Marte. Se apresenta como sentença, ela faz peça e danana Julieta. Destrua o mundo enquanto ela conserta. Ela protagoniza as fábulas incertas e acerta bem cheio no meio, como um franco atirador. A mira travada no peito, puxou o gatilho e acertou. Fala, eu fico sem jeito, seu jeito já me deslocou. Tu mostra um sorriso de canto, pro mundo além desse eu vou. Faz eu dar atenção às cores, mesmo viciado em mim, eu juro, tô querendo ver essa peça, mas ainda não arranjei passagem para o trem. Eu vou de bicicleta, pedalar em direção à sua peça, porque assim meu coração fica em festa. Dança conforme você se reinventa, enquanto gira o vento do seu amor me leva. Faço eu flutuar, jasmin que eu toco pra você, os mutantes mostra pra mim que existe a quarta dimensão por aí. Eu sou um morto escolhido, o palma é destreza, minha fire equipe. Sabemos que o mundo é nosso, pois só caminhamos em solo firme. Jasmin, me mostra o que tem por aí. Faça assim, me passa teu número claro ou sim. Te mando o link da minha playlist, tu faz Julieta, eu lembro Tchaikovsky. Jasmin, um dia te encontro além dos meus sonhos. Um dia te encontro além dos meus sonhos. Jasmin, um dia te encontro além dos meus sonhos. Jasmin, um dia te encontro além dos meus sonhos. Jasmin, um dia te encontro além dos meus sonhos. Jasmin, um